Meteorológico Hotel Kilo, autorizado da Decolar Pista 28, vento 210 graus, 08 nós. Informo o helicóptero fazendo sobrevoo no eixo, no centro administrativo da Bahia, no eixo da 28 a 8 milhas, 7, a 7 milhas, 600 pés de altura. Tráfico Hotel Kilo, Decolar Pista 28. Salvador, voo 940, está pronto para o táxi. Gente, 940, inicia táxi via Índia e Alfa até o ponto de espera da 28, lá na Torre 1, no 8, decimal 3, confirme POB. Índia e Alfa, ponto de espera da 28, 283, POB 132, 4 horas e 11, alterna o Galeão. Gente, boa voo, boa noite. Obrigado. Salvador, boa noite, o TAM 3197, informação eco, solicitação para o Galeão. Hotel Kilo, decolado aos 48, semicontrole 119.35. Ao direto, CRAT. Sim, Matheus, tá na escuta. Cópia. Copia. No 273360 para Confins, roteiro ISC 58, decola da 10, corrigindo, decola da 28, curva à esquerda, subida gole até Val, após direto sagaz, o controle 119.35, aciona 5460. Autorizado 360 para Confins, roteiro ISC 58, decola da 28, com curva à esquerda, gole Val. É, após o Val Sagaz 1935, controle 5460, transponder, o voo no 273. Confirmo nível 360, chame pronto acionamento, voo no 273. 360, chamarei. Ah, você poderia confirmar o ajuste, por favor? 10 no 3013. Ok, obrigado. Fala, Salvador, aqui é o Gol Golf Bravo, formando termo do rebote. Gente, boa noite. Próximo aqui de Itapuã, visual com campo para Salvador, quando autorizado para a cabeceira 107. Gente, chame final da 107. Confirme se o caçador 06 estava sobrevoando também a região. Negativo, nós estamos aqui na região de Pituaçu. O caçador 06, o último contato que eu tive, ele estava lá no setor da Cidade Baixa, ali próximo ao comércio, e iria efetuar pouso na Marinha, segundo Distrito Naval, para a missão policial lá. Gente, grato pela informação. Guardião 02 da Torre Salvador. Guardião 02, chame final. Ok, informa na final. Só confirmando, o caçador 08, o helicóptero da Polícia Federal, realmente está pousado lá na Marinha, no comércio, segundo o Distrito Naval, está em missão policial do setor lá e pousou. Só só pra Queensland Research, confirmado, pousado da Marinha. Gente, obrigado. E do 06, só tem notícia? Guarda, caçador 06? Afirmo, o 06 tá pousado no Pátio do Graé. Já tá no Pátio do Graé em segurança. E o 08 tá lá na Marinha, no comércio. Ok. Chame no solo controlado, 210 graus, 07 nós. Será que eu vou avançar e falar no solo controlado, 02? Após o pouso e lá no alojamento dos senhores, tiver alguém da Polícia Federal que puder entrar em contato aqui com a torre, eu agradeço. Afirmativo, providenciarei que alguém mantém contato com os senhores aí. Já teria a nossa autorização? Ainda negativo, 3197. Afirmativo, estamos aqui prontos já para o pushback mais 30 segundos da nossa escuta. Tente. Além mantendo a 28940. Gol no 940, autorizado decolar, pista 28, informa o tráfego, tipo helicóptero da Polícia Federal, emissão policial, a 7 para 6 milhas do alinhamento da pista, 500 pés. Gente, o 940 autorizado a decolagem. Rota plano de voo, decola 28, curva à esquerda, subida gole até a posição Eval, pés Eval direto CRAT, controle 119.35, aciona 5463. Afirmativo, autorizado 340 como final, rota do plano, gole, Eval, após Eval direto CRAT, 5463, eu transpondo e o controle 1935, tá 3197. Chame pronto acionamento, 3197. Tá pronto para o pushback acionamento. O 3197 está pronto para pushback aqui no 03. Autorizado, chame táxi, 3197. Porta lá. Gol no 940, decolou 55, chame o controle. Boa tarde, boa noite, o 940. 197, solicito táxi com 74 a bordo, alterna Guarulhos, 3 horas e 45 de autonomia. Guarulhos 3 e 45, confirma 074 a bordo. Positivo. Táxi via Índia Alfa, ponto de espera da 28, torre 198, decimal 3, bom voo, 3197. Índia Alfa, ponto de espera lá na Golf, 183, uma torre, uma boa semana. Salvador, boa noite, eu vou na 776. Vou no 776, boa noite, tráfego avistado, cheque trem. Cruzado pouso, pista 28, vento 210 graus, 069. Tá livre pouso, com trem baixo travado, gol no 776. Baixar travado normal, 1976. Vento 210 graus, 069. Gente. Boa noite, torre, é o passarinho do 2230. Passando 2 milhas para usar. Passarinho 2230, continua a aproximação, tráfego avistado. Pista opera em total extensão, aguarde pista livre. Ah, só escuta, 2230. Salvador, TAN 3197, uma boa noite, ponto de espera da 28, se você quiser decola de imediato. TAN 3197, mantenha a posição. Bem ativo. 3197, solo 03. Se possível, livre à esquerda, mantenha a posição solo, 2 anos mais. É, agora, 77 mesmo, confirma, livre na chave, informação 21 no decimal 9. O 1776, sente libere na Charlie e sola 121.9. Sete meia, libere pela última esquerda, pela Bravo, Alfa. Liberar pela Bravo então, última esquerda, vamos 776. Sareto 2230, cheque trem, autorizado pouso, pista 28, vento 2, 00 graus, 089. Ciente, livre pouso, baixou e travou, 2230, apenas o vento novamente, por favor. Vento 2, 00 graus, 089. Obrigado. Autorizado a alinhar e manter a capacete 28. Alinha e mantém na 28, na 3197. B2230, seu solo foi 06, tem posição na. Tem posição antes da Alfa e chame solo 1219. 1219, passaria. Solo salvador, passaria do 2230, tanto. 2230, táxi via Alfa Juliette, área remota do pátio 1. Alfa Juliette, remota, pátio 1, passaria 2230. estacionamento Gol 273, gate 612. Paulo, Gol 273. No 273? Pushback, estacionamento 612. Eu vou aguardar a passagem do Brasília da passarela da retaguarda, após inicia push, estacionamento, chama ataque. Após passarela, push, Gol 273. Uno 97, decolada 09, chame controle. 119, décimo 35. 1935, controle. 3197. 0 para Barreira. E 0 Barreiras, aguarde cópia. Passarei 223 anos. Guardando cópia, senhor. 223. Salvador, muito boa noite, eu sou Papatango Lima, 9 Meros. Papatango Lima, 9 Lima, 9 Meros. Oscar, confirme se isolou o campo. Confirme, senhor, saiu muito bem cotado, sua rádio. Papatango Lima, 9 Meros, Oscar, continua a aproximação. Com o pistol operando em total extensão. Confirme se visual com o campo. Já totalmente visual. Lima, November, Oscar, pista 28, livre, vento 210 graus, 0 menor. Excelente, obrigado. Lima, November, Oscar, confirmando trem pouso baixo atrasado. Confira. Confirme se trem de pouso baixado travado, Lima, 9 Oscar. Baixado e travado. Setorizado pouso, vento 210 graus, 0 menos. Nossa, táxi Gol 273, 192 a bordo, 3 horas e 5, alterna Campinas. Táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera da pista 28, quando lá torre 198, décimo 3, bom voo, vamos no 273. Juliette Alfa 28, 283, obrigado, boa noite, 273. Lima 9 Bélgica, solo Zuno 4, livre à esquerda, mantenha posição antes da Alfa, chame solo 1219. 2 a massa, próximo direto. A saída prevista para passaria do 2231? Atento rápido, 2231? Afirmativo. 220 para barreiras, conforme via WIS 42 até Lapa, após direto, controle, corrigindo, decolagem da 28, curva esquerda, subida gole, transição VATAP, controle 1 no 9, decimal 35, aciona 51 no 5. Passarei 2231 para barreiras 220, 24 de Lapa, lá para pós direto, esquerda, gole, tap, o transponder para o 2231. 5115, 5115, chame pronto acionamento, 2231. 5115, 2231. Lima 9 Oscar, confirme o estacionamento. Então, geral. Gol 273, mantenha a posição antes de ataque sua equilo, Gol 273. Vai manter o Gol. Lima 9 Bélgica ingressa, via ataque sua equilo para o pátio 3. Então. 273 após o tráfego, tá livre para seguir até o ponto de espera. Bom gol, boa noite. Obrigado, novamente. Salvador, 3561, boa noite, tente da ECO, nível 3-0, Brasília. Me manda aí no meio, no 3, para Brasília. 3561. 3561, 360, Brasília, aguarde cópia da autorização, prevista gole e transição ao fito. Gole ao fito, obrigado.